assim como o vento vem e muda a direção. Estou à deriva, perdido em alto mar. Em meus pensamentos navego pra te buscar. Peço as estrelas, o seu olhar. Salva meu mundo com um beijo seu. Só nos teus braços eu posso voar. Chegando ao céu bem pertinho. Seu olhar, salva meu mundo com o seu olhar. Guia meu corpo na escuridão. Sigo sinais pra poder te encontrar. Meu corpo seguro, seu coração. Essa dupla mais apaixonada do Brasil, essa canção. Vai! Assim como o vento vem e muda direção. Estou à deriva, perdido em alto mar. Em meus pensamentos navego pra te buscar. Peço as estrelas, seu olhar. Salva meu mundo com beijo seu. Só nos teus braços eu posso voar. Chegando ao céu bem pertinho de Deus. Peço seu amor pra me salvar. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, Marrone. Beijo, gente. Obrigado a vocês pelo carinho. Obrigado, Bruno. Uma viagem vai poder. Desculpa.